Primeiro é super, mega, ultra, dupla, expulsão do Porto com a nova geração de colaboradores. Primeira ação do palco Porto, Engrena, fora de Sabará. Segunda ação do Engrena, de existência. Um mês de grupo. Falei um pouco como que foi essa experiência pra vocês. Porque eu pensei que, né, não ia conseguir, cara. Eu não tenho experiência de teatro. E aí, de repente, que nem já me zoaram, tive que tirar roupa em público, né? Mas, sei lá, eu não achava que ia acontecer as coisas tão rápido, sabe? De repente aconteceu muito rápido, a gente juntou a pai, já veio um grito, já veio o grito que produzia, e ainda por cima aqui estreou o coletivo novo, né? Inaugurou. E aí a gente veio aqui e, tipo, foi muito inesperado, foi muito rápido, tipo, uma semana a gente apresentou lá em Sabará e meio que na outra a gente apresentou fora e tal. Uma semana nasceu e outra você tava apresentando. É, tipo isso, tá muito rápido, assim, mas eu tô achando bacana. Todo mundo colaborando e tal, às vezes dá umas coisas erradas, mas, tipo, é normal, sabe? Nem tudo é previsível, mas isso também é bom porque a gente vai sempre se adaptar às novas situações. Hoje mesmo, né, teve entrevista da ausência da Denise, a gente teve que dá um jeito. Bom, porque a gente, como aqui é trap coletivo, a gente pensou em não fazer todas as cenas pra não, tipo, matar a galera aqui, não saturar, sabe? Porque tá estreando aqui e tal, com gris, tem as bandas, pá. E aí a gente tinha escolhido a cena de Lucas e Denise ter um impacto muito forte, assim, sabe? Uma cena muito forte, assim, de dois e tal. Todas as cenas são bacanas, o de Mari também, a minha também, eu gosto bastante. A gente tinha escolhido a cena dos dois, mas Denise teve imprevisto e ela não pôde vir. E como ela usou a gente muito de última hora, a gente, como sempre, a gente se adaptou e tal, e deu conta e foi. Vamos que vamos. Tá, agora vamos começar com o Lucas, que foi o outro membro do palco que apresentou aqui hoje na cena. Em Santa Luzia. Foi lindo. Como foi, assim? Foi ótimo. Foi uma experiência maravilhosa. Porque foi a segunda vez que eu apresentei e eu digo que foi um espírito que me, sei lá, me possuiu, porque eu não me reconheci. Foi muito bom, eu gostei demais e vou estar aí pro que deve é. Se tiver outra peça, a gente tem que entrar com uma peça, tá, galera? Uma peça maior, mais legal e bola pra frente, Engrena. Fora do eixo podog.br / rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. E o circuito Fora do Eixo, vocês não tinham, não eram envolvidos, né, com o circuito, com essa roda de coletivo, né? Não. Como que foi esse esquema de chegar pro posto e, assim, deixar de ser público pra ser agente do coletivo? Ah, eu achei legal, porque eu sempre achei, quando eu fui a primeira vez, eu achei muito foda, essa baragem não tinha nada sobre cultura. E eu gostei do Fosse, porque ele sempre pega as bandas independentes e põe lá pra tocar e, sei lá, eu gostei demais. E essa abertura para as outras artes? Também, arte cênica, né, as gerais, igual daquele cara lá da madeira, eu gostei demais de ter a placa ter sido feita por ele. E é isso, eu gostei, adoro Fosse. Sou fã número um. E te fala do Ace Fosse pra você, o que que representa agora você com um mês colaboradora do coletivo? Numa segunda vida, Fraga, tipo, segunda vida mesmo. Dando sangue mesmo, é dedicação, eu fico muito feliz, eu nunca pensei assim, tipo, me sinto muito confortável mesmo, apesar de a demanda ser muita, mas é isso mesmo, o trabalho é isso, e geração 2.0, tá todo mundo empolgado, todo mundo engrenado aí no posto, e a gente já viu a dimensão da coisa, sabe, muita coisa pra fazer e tal, mas a gente fica muito feliz com tudo, e tudo dá resultado, ainda mais com o palco que tá dando resultado muito rápido. Então é muito gratificante mesmo trabalhar com Fosse e tal. Estar dentro do Fosse, colaborar e tudo mais, assim, engrenar. É isso. Fala aí, João, você deixando o seu público para ser colaborador do Fosse. Então, eu acho. carro atrapalhou a minha fala. Vai falar agora aí. Agora que era pra ter dito carro. Abafou. Agora o telefone vai conversar com o Marco, que tá aqui trazendo na Marra, trazendo as ondas dos coletivos pra Santa Luzia, com o coletivo na Marra. Hoje foi a inauguração com o Grito Rock. Eu queria que você me contasse um pouco, Marco, como foi essa experiência pra você. Primeiro, obrigado ao coletivo Forte por estar presente, mais uma vez, parceiro da gente. Olha, a expectativa foi ótima. Mesmo antes do fim, já tinham superado um teste que a gente tinha pensado, assim, de dimensão para o festival. A cidade recebeu bem, a casa de show nos recebeu muito bem. Tivemos 3 shows ótimos hoje. E só alegria, só alegria mesmo. Só isso. Então, no composto total, no Fui Fora do Eixo, no Fora do Eixo mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Ampliar o diálogo com a região metropolitana também é uma das pautas permanentes do coletivo na Marra. E cada dia mais, ampliar mais o leque, a conexão e circulação, sempre. Conectou, apresentou telefones sem fio.